E é interessante, abra comigo Gênesis, capítulo 9. Nós vemos a história de Noé. E eu quero lembrar a vocês que a história de Noé não é uma lenda. Não é uma lenda. É algo verdadeiro, real. E não é nossa função provar que é real. Nós apenas temos que proclamar, é real. Acabou. Os homens vão provando que é real. A própria ciência prova que é real. Existe um lugar, depois eu vou trazer para vocês aqui algumas fotografias. Existe um lugar que está guardado, reservado, separado, cercado, protegido por guardas, que é onde se descobriu vestígios da arca. A arca de Noé. E as pessoas não conhecem esse lugar, não se divulga esse lugar, mas é cercado pela polícia. E nós vamos estudar mais sobre isso. Mas hoje não é... Nós não podemos nem nos ater a nos gastar na prova do que é verdade sobre a arca. Mas é verdade. De provar, né, que a arca existe. Mas é uma verdade. E o episódio de Noé, de Deus através de Noé e o dilúvio, sua família, ele só veio a ser realidade na Terra por causa da tamanha promiscuidade dos homens. Os homens estavam tão depravados, os homens estavam tão terríveis sobre a face da Terra que Deus decidiu mandar um dilúvio e destruir tudo, e começar tudo de novo. E no capítulo 9, no versículo 20, nós lemos assim: depois do dilúvio, Noé e sua família sozinhos na terra, o versículo 20 diz: e começou Noé a cultivar a terra, e plantou uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se, se descobriu no meio da sua tenda. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-a sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem. Diga comigo: maldito seja Cão. Bendito seja Sem. E prospere Jafé. Versículo 27, alargue Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Irmãos, é uma coisa interessante que Deus não deixou as genealogias apenas para encher página na Bíblia. Tem um propósito. E eu queria... O Marconi está aqui? Eu queria passar aqui uma tela. Tem mais alguém aqui? Por favor, Geraldo. Eu quero que você acompanhe as genealogias, para você entender algo assim que é muito importante para cada um de nós como discípulos de Jesus. Então vejam só, irmãos, você tem esse gráfico está à disposição na internet, lá no arquivozinho Word, chamado Descendências, para você estudar, você não precisa se preocupar em anotar agora. Adão gerou primeiro Abel e Caim. Abel foi morto, Caim matou Abel, ele não tem descendência física, biológica. Caim gerou a Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, e ainda tem uma irmã de Tubal-Caim. Essa descendência de Caim é uma descendência amaldiçoada. Quando você vê lá no Gênesis, Jabal, Tubal-Caim, são os filhos de Lameque, eles são homens terríveis, embora sejam homens dotados de ciência, de conhecimento, de artes. São homens a quem Deus tinha dado dons, mas o próprio Lameque declara que ele ia vingar o sangue de Caim. Jabal era o pai dos que vivem em tendas, Jubal era o pai dos que tocam instrumentos, e Tubal-Caim o pai de todos os artífices da terra. Mas todos eles, junto com Lameque, tinham um sentimento: ódio e vingança. Ali estava a semente satânica de rebeldia contra Deus, desde Caim, que ficou irritadinho porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. Então ele se levantou irado contra Deus, matou o seu irmão, blasfemou contra Deus, se colocou de forma clara, rebelde contra Deus, recebeu a maldição de Deus, até na testa dele estava marcado: todos que te encontrarem saberão que você é um amaldiçoado. E gerou Enoque, Irade, Meljael, Metusael, Lameque, Jabal, Jubal, Tubal, Caim. E daí por diante vem toda uma geração de gente rebelde contra Deus. De gente que aceita a semente da ira, da raiva, da vingança, do ódio, do rancor, da falta de perdão. Nasceu aí. Essa é uma semente que é vista até hoje no coração, na mente, na alma de muita gente. Essa é a descendência de Caim. E a Bíblia não traz mais relatos sobre a continuidade dessa descendência, mas nos mostra os seus efeitos em toda a humanidade. No lugar de Abel, Deus concede a Adão Sete. É o filho Sete. E a descendência de Sete, que é o filho que substitui Abel, aquele que adorou a Deus, que serviu a Deus e que honrou a Deus, Deus coloca Sete no lugar de Abel e dá a Sete a seguinte descendência: Enos, Sete, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque. Quando você vê lá na genealogia, Enoque, a Bíblia diz assim: Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Ele andava numa intimidade tão grande com Deus que Deus o arrebatou. Enoque gerou a Matusalém, Matusalém gerou a Lameque, e Lameque gerou a Noé, o homem que Deus encontrou fiel na terra e que usou para fazer o projeto, o propósito do dilúvio. Você vê que Noé, assim como Enoque, assim como Matusalém, vieram da descendência de Sete, que veio no lugar de Abel, filho de Adão. Uma descendência abençoada. E você estuda e lê lá em casa, você lê essa descendência, você vai ver que eram homens que amavam a Deus, serviam a Deus, honravam a Deus, ouviam a Deus, valorizavam a Deus, a ponto de Noé passar o que passou, 120 anos construindo um barco, algo que ninguém nunca tinha visto na vida, para um dilúvio, que era algo também que ninguém naquela época nunca tinha visto na vida. Na verdade, ninguém nunca tinha visto nem chuva. E Noé, fiel a Deus, contra todos os costumes dos povos à volta, contra toda a tradição dos povos à volta, que não queriam saber de Deus, Noé e sua família permaneceu firmes no Senhor, honrando ao Senhor, mesmo que dissessem: é difícil nessa sociedade de hoje você ser fiel a Deus, você valorizar a Deus, você honrar a Deus, você seguir a palavra de Deus. Era difícil para Noé, como é difícil para mim e para você hoje, mas Noé decidiu honrar e servir a Deus. E Noé gerou três filhos: Sem, Cão e Jafé.